festas noturnas. Abandonei os meus amigos, o carro de pesca que eu tinha, eu também deixei. A bebida que era meu fraco, eu tive que mandar embora. As roupas extravagantes desfiz na hora. Falaram que fiquei louco, troquei o tudo por nada. Esse nada é o suficiente pra ir na nova morada. Troquei as noites de insônias por um descanso de rei. Troquei os falsos amigos, verdadeiro só um eu achei. Troquei as minhas fraquezas pela fé que eu encontrei. Minhas vestes hoje são brancas, com Jesus eu me abracei. Que era meu fraco, eu tive que mandar embora. As roupas extravagantes desfiz na hora. Falaram que fiquei louco, troquei o tudo por nada. Esse nada é o suficiente pra ir na nova morada. Troquei as noites de insônias por um descanso de rei. Troquei os falsos amigos, verdadeiro só um eu achei. Troquei as minhas fraquezas pela fé que eu encontrei. Minhas vestes hoje são brancas, com Jesus eu me abracei.